rainha tá na minha fase. Meu pai me incentivando, depois passou por essa idade. Vivo espalhando porra pelos cantos da cidade. Eu nasci em feriado, tive mais foi só difícil. Porque todo aniversário, ocorri um homicídio. Eu sou punheteiro, mas também sou ser humano. Até no meu velório eu estarei gozando. Punheta, essa aqui é minha meta. Batendo punheta com a moeda na uretra. Eu tenho 13 anos e minha vida tá uma merda. Desde que gozei na vidraça da minha janela. Eu não sou viado, eu gosto é de buceta. Meu pai é a cueca e teu cu é a gaveta. Eu tô tipo Bob Esponja comendo assim de bochechas. Tô tipo Lula Molusco fudendo Patrick Estrela. Tô tipo Siriguei vendendo a pera no mercado negro. Tô tipo Seu Madruga levando a chiquinha no puteiro. Já tá dando meia noite, tá na hora, não tem jeito. Eu bato algumas hoje e logo volto pro chuveiro. Se você quer me fuder, então te fodo primeiro. Se tu pensa em play é um player, dois de comiteiro. Se bater uma pra mim, eu estranho, mas respeito. Pega no pau dos amigos, só rola se tem dinheiro. Se você quer me fuder, então te fodo primeiro. Se tu pensa em play é um player, dois de comiteiro. Se bater uma pra mim, eu estranho, mas respeito. Pega no pau dos amigos, só rola se tem dinheiro. Tipo uma coxinha, minha vida é salgada. Batendo punheta de pau mole na estrada. Com a pena tremendo e a virilha já no talo. 127 horas trancado no quarto. Pensou que era azul, agora tá branco. A cama parecendo que nunca tomou banho. Cheiro de porra seca invadindo toda a casa. Agora tá na hora de gozar no meio da sala. Se você quer me fuder, então te fodo primeiro. Se tu pensa em play é um player, dois de comiteiro. Se bater uma pra mim, eu estranho, mas respeito. Pega no pau dos amigos, só rola se tem dinheiro. Se você quer me fuder, então te fodo primeiro. Se tu pensa em play é um player, dois de comiteiro. Se bater uma pra mim, eu estranho, mas respeito. Pega no pau dos amigos, só rola.